andrecidismoral.com.br. Toque novo, Igor, toque novo. Joga na minha cara, mãe. Cheguei pra ficar. Vem pro bem, você vai gostar. No way, argumentar. Quero obedecer até pra cansar. Você quer pular, pular, só vai ter uma regra. Vou te deixar maluca. Entrou na mente dela. Sim, vem cá, joga pra mim. Vem cá, joga pra mim. Tá gostosinho. Oh, sim. Vem cá, joga pra mim. Vem cá, joga pra mim. Quando eu espero, vem com jogo na minha cara. Sobe desse cara, depois joga na minha cara. Sobe desse cara, depois joga na minha cara. Sozinho, oh sim. Vem cá, joga pra mim. Vem cá, joga pra mim. Eu quero mandar um abraço pros meus digitais influência. Tá na Fiuza, já até o Barbosa. E na Cunha, Kim Lopes, Ana Vivix. Melhor, Stem Marvel. Eu tô com o nome André Cedinho.